dizer quais são as intenções desse controle. Quando chegar em bofe, se visual, vai girar à esquerda e prosseguir para pouso pistão 7. Motivo pelo qual eu vou no bofe, as saídas Puca de Salvador. Fênix 2 a 7, Fênix. Fênix 5-9. Fênix 5-9, se possível, manterá a radial 174, já está interceptando a 1500 pés para evitar formações. Está fazendo teste aqui no equipamento para ver se o senhor pega aí o plat radar. Positivo, eu não recebi ainda nem o Alfa e nem o Charlie no código 2640, tá bom? Cliente, tá testando o equipamento. Fênix 5-9 está recebendo interrogador de solo. Negativo. Ok. O seu transponder está acionado e o senhor não está recebendo o interrogador de solo. Afirmativo, não estou recebendo o interrogador de solo. Ok, então acredito que seja pane do seu equipamento. Gente, a gente ainda vai continuar testando aqui, mas estamos atualmente a 10 milhas na radial 176, Salvador. Ah, positivo. Bom dia, Papa Romeu Juliette. Papa Romeu Juliette, Eco Tango, este é o controle Salvador, meu cordial, pro DDB Salvador, desça para 4.013. Salvador, 5217. 5217. Para informação, o senhor recebe informações do VOR, mas não o auditivo, ok? Ah, ok, muito grato. Fênix 59, informe quando estiver a 40 milhas. Cliente, informará quando tiver 40 milhas. Controle Salvador, bom dia. Papapapá Zulu, Índia Alfa, me escuta? Papapapá Zulu, Índia Alfa, controle. O Zulu de Alfa, sempre a informação Juliette, do navegador do Corpo Conde, do Santa Mônica para Salvador. Muito bom. Operação visual, pistão 7, ajuste 1013. Prossiga visual. Sim, ajustado 1013, visual, Lula de Alfa, pronto para descida. Positivo, está autorizado a descer para altitude de tráfego. Ok, cliente, descendo Lula de Alfa. Controle, o Palma Onda Direita Capitão, autorizado a descida até 4.300, confirma? Para 4.000 pés, capitão, com 1.013. 4.000 com 1.013, obrigado. Golfiqueiro, está autorizado prosseguir para a final da pistão 7. Ela. Juliette, Ecotão, controle. A intenção desse controle é que o Juliette Ecotango mando a sudoeste de Salvador, se em condições visuais encurte a trajetória para a final pistão 97 com curvas pela direita. Caso negativo, virá para a vertical de Salvador para o procedimento NDB. Fênix 59. A escuta? Está mantendo ainda 1.500 pés? Afirmo, 1.500 pés. Ah, ok, positivo. Juliette a 6 milhas. Whisky, Golf Kilo, Ciente, prossegue em aproximação, pouso pistão 7, checa o trem torre, 118, meia dúzia. Gelo, obrigado. Torre Salvador, trip 5217 no ponto da descida. 5217 até 5000 com 1013. Até 5000 com 1013, 5217. Golf Kilo, livre pouso, pistão no 7, vento 070 graus, 069. Kilo. Whisky Golf Kilo, solo 15, estacionar, potencial livre, bom dia. Trip 5217, eu preciso de uma velocidade agora de 210 mais. 210, confirma. 210 mais para o trip 5217. Ok, vai diminuir a razão então, ok, senhor? Ah, positivo. Positivo, autorizado. Para o estacionamento, azul 4208, posição número 3. Autorizado, puxa acionamento, azul 4208. O senhor vai puxar, coordenar com a equipe de solo, aeronave, a cauda da aeronave na Taxiway Índia, ok? Ciente, está autorizado, cauda da aeronave para Taxiway Índia, 4208. Azul 4298, transfere, esse é o controle. Desça para 5013, voe para o NDB Salvador. Procedimento pista 17. Desça para 5.403, Azul 4298. Afirmativo. Intenção no controle, é quando mais próximo esse visual, em curta trajetória com curvas pela direita para interceptar a final da pista 17. Caso negativo, NDB, procedimento instrumentos. Azul 4298, eu preciso de 250 na velocidade. Reduzindo então para 250, 4290. Tem aqui aprovado já o nível 260 para conquista, copia? Afirmativo. Passarelo 2223, autorizado nível de voo 260 para a vitória da conquista. A rota é direto, decolando da 17 para a curva na direita, subida Arbor, após Elefa e após direto. O transponder é o 5157, o controle em 119 decimal 35, o contagem. Autorizado 260, decolando da 17 Arco após Elefa, com curva à direita, 5157, transponder 6035, o controle. Passarei 2223, correto, 5157 ao transponder, chama para o push acionamento na remota. Afirmativo, são por questões de performance, solicita decolada 35, passarei 2223, ciente de sujeito ao trânsito. Ok, ciente, então decolada 35, sujeito à coordenação com o controle e com a torre. E a curva é subida Arbor, transição Elefa, vou checar a curva com o controle aqui. Afirmativo, Arbor Elefa. Confere. 4208, está com 118, 118 a bordo, 2:10, alternando Natal. 9 a 40 milhas, vai ser autorizado agora chamar os canais devidamente coordenados. E eu informo que desde a sua decolagem nós não tivemos retorno do seu equipamento transponder o Alpha Charlie, ok? Obrigado, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, Chané 6211. 6211, bom dia, eu tenho aqui aprovado 360 para o Galeão, aguarde um minuto para a cópia. Estabeleceu o seu equipamento. Até o retorno. Doutora Juliette Aquitã, Copa Vista, vai prosseguir visual. Ok, recebi. Vamos lá, a princípio na Proa 40, Juliette Eco Tango, descendo para 2.000 pés, aguarde para cruzamento da linha do litoral para prosseguir para 1.500. Entende, Proa 40, Juliette Eco Tango. Passando 50 para o 40, poderia rebordar na final da onda 7? 5297 é o número 2, vamos manter ainda a bom fipelo, vamos descer sem restrições para 3.000, eu vou lhe orientar para o final da pista onda 7. É o número 2, está seguindo um tráfego, um jatinho que está no setor sudoeste, que é o número 1. Ok, então vai o apelo. Positivo, descendo para 3.000. Descendo para 3.000 após apelo. Está curvando para pelo? Afirmo. Ah, muito bom. Eu passarei 2223 ao sol. 2223 está na escuta. Passarei do 2223, o controle coordenou aqui, então decolando a 35, fará curva à esquerda, cumprindo o perfil da subida Mambo, após Vatap e após Elefa. E o controle informa que está sujeito ao tráfego, a previsão de chegada é de 4 tráfegos, ok? Ambiente, está na sua escuta, passageiro 2223, vai informar quando estiver pronto para acionar. Confirmando o Momo Vatap Elefa com curva esquerda. Momo Vatap Elefa, ciente, passageiro. Ok, chama para o posto. Camarão. Fuxa 6211 na escuta para cópia. Negativo, na escuta. Fuxa 6211 autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Primeira aerovia, Aperzulu 10. Decola na cabeceira 10. Pena na cabeceira 17, com curva direita, subida da EL, seguida para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5153 e o controle em 119 decimal 35. Cotege. 7-0? Pode sim, capitão. Pode reduzir até a velocidade de aproximação sem problema. 5217. Com curva à direita, da EL, Leda, Bridge. 153 é o 4, 1935 é o controle. Na final da 17, Juliette Octango. Juliette Octango, livre pouso, pista 17, vento 120-089. Livre pouso 17, Juliette Octango. 4298, prossiga. Pista para 3.000 pés. 3.000 pés, azul 4298. Eco Delta retorna 1.000 pés, ajuste 1013, estou ciente do seu voo. Solo Salvador, é o tipo 345. 2.000. É autorizado 2.000 com 1013, 498. Positivo. O TRIP 5217 está sobrevoando a Baía de Aratu, já em contato visual com o aeroporto? Só um minuto. Poderia apenas reconfirmar a temperatura, senhor? Temperatura 28 graus, ok? 28 graus agora. 3, tudo bem. Control, 4-6-100, may you fly Salvador, Radio Beacon? Yes, sir. Fly to the MDB to approach runway 17, only runway 17 for landing. Alright, let's start the Tower section and bound down Sierra Victor Delta, Radio Beacon. Yes, sir. Descending to 6000, his speed should be 250 knots. Alright, go down 250, that's 25 to 6000. O TRIP 5217, informe quando tiver o contato visual com a cabeceira 17. Ok, já está visual, já na longa final. Tenha um bom dia. 5217. O TRIP 5345 na escuta para cópia. Escuta, prossiga, senhor. TRIP 5345 está autorizado para Vitória, nível de voo 380, pela Aperzulu 44. Decola da cabeceira 17 com curva direita, subida da EL, em seguida para Leda e Eudes. O transponder é o 5155 e o controle em 119 decimal 35. Proteja. 7, vento 1, 00, 08 mais. Sempre ela com 08 vai reportar contra a baixa trabalho. 5155 no transponder e 19 decimal 35 é controle Salvador, 5345. TRIP 5345, correto o cotejamento, chame pronto para o puxa acionamento. Chamaremos 5345. 4298, retoração para final visual, vem na proa 050, descendo para 2.000 pés. Proa 050, descendo para 2.000, azul 4298. Positivo. para 500 pés. Sinal normal, baixar travado, 5297. 5297, livre voo, vento 090 graus, 069. 5297. Salvador, boa, Xanami, 211 no 04, pushback, acionamento está pronto. Lua 12 no 1, está autorizado, puxa acionamento, que legal no 0, 1, 3. É, por gentileza, coordene com a equipe de solo, de modo a puxar a cauda da aeronave para Taxiway India, ok? Sim, a gente vai coordenar para puxar a cauda da aeronave para Taxiway India, o Xanami 2, o 1. Positivo, ciente. Está autorizado prosseguir visual para pista 197, aguarde transferência de comunicações. Aguardando transferência do 14W8. Air Force 6100 descended to 4000 over the radio beacon, start holding. Alright, 4000 start hold. Como é que é com o Delta? Chame a torre, 1186. Tô livre ingresso, ali mantém na 17. Livre ingresso, ali mantém 4208. Que eco Delta, reporte farol de topor. Estimativo, Mike, eco Delta será o tráfego número 2 para pouso na 17. Tráfego número 1 em Praia da Azul. E o Mike, eco Delta vai guardar instruções no farol de topo. Pode guardar o pouso 2. Estimativo, então, 1 mil pés no setor norte, com o cruzamento do campo, informando que o tráfego da Azul está a 1.500 pés. Ainda não interceptou o sinal da 1.7. Está cruzando agora o eixo da sinal da 1.0. O Mike Eco Delta mantém 500 pés e cruzando a sinal da 1.0. Está visual ao contrário. Solos 31, Solo 121, decimal 9. 5217. Pode transferência? Aguarda. 5217 está livre ingresso para remota 13. Ok, para remota 13. Pronto. Azul 4208, livre decolagem, pistão na 7, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem na 17408. Azul 4298, torre agora 1186. 18 decimal 6, bom dia. Azul 4298. You have too many time in the holding control. Only 2 minutes. Thank you. Sete embaixo e travado. Azul 4208, mantenha a aproximação. Final 17, aguardando o pistol livre. Mantendo a aproximação, azul 4298. Pela direita agora, em 360, e vai aguardar nesse setor. Ok, entendido, 360 pela direita, Zulu de Alfa, aguardando. Solo para o táxi, Oxanami 2 ou 9, 101 a bordo, tá livre o táxi contornando o pátio 3, perdão, pátio 1. Chame na Taxiway Lima, o Ocean 62 no mundo. Cliente vai contornar o pátio 1, chamando na Lima, o Ocean 62 no mundo. 3 mil pés, chame o controle 119, decimal 35. Recinto 3.119.35, azul com a 208. Mundo zero. Do tráfego do azul, mantendo a preparação bastante para. Ok, aguarde um instante após o Avianca taxiar sua cauda, será autorizado, ok? Cliente, aguardando o Avianca, 345. Leaving 4000, descending until 2000, turn right, fly to the Salvador beacon to start the procedure. Right, thank you very much. Clear to start, proceed down 2000, starting Kennedy. Yes, sir. Altimeter 1013. Controle Salvador Boa, azul 4208. Decolou, está cruzando 2.200 pés para 3.000. Azul 4208, esse é o controle Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições para o nível de cruzeiro autorizado. E acessar o 3704208. Zulu Índia Alfa, a hora certa 11:35, tempo de espera no setor 5 minutos. Ok, ciente, 5 minutos, Zulu Índia Alfa. 3719, azul 4209. Salvador, bom dia, azul 4298. 4298, mantém a posição antes da Mike, o senhor já ultrapassou, não é isso? Talvez agora, vai manter a posição. O Ixa 62 no 1, mantém a posição, tá já no través do portão 8, confirma? Confirma. Ok, tem condição da aeronave da Azul ingressar no portão 8 à sua frente? Negativo, a gente está um pouquinho antes, mas a chiada dele não passa aqui. Ok, ciente, então mantém a posição, aguarde. Vai manter a posição 6219. Bom dia, papapá, Whisky Romeo Vitor, informação Juliette. Whisky Romeo Vitor, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora no 013, proa do NDB Salvador, desça para 4000. Ciente para 4000, Whisky Romeo Vitor, na proa de Salvador, Whisky Romeo Vitor. Delta, solo aos 37, solo vai livrar a direita e se ele sai para Delta de 4. Só do 4298? Procedure 461 overhead radio beacon. Roger, start the procedure on our force. Do you agree? Follow up on 2-2-3. Procedure, 2-2-3. Passarei 2223, aguarde o instante para o puxacionamento, é o número 2 no setor. Eu não compreendi a solicitação a respeito da decolagem. Não, só a gente solicitou o primeiro acionamento e já...